Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje o papo é intenso, viu? Vamos mergulhar fundo num capítulo fascinante, Apocalipse 5. A gente vai usar como guia o próprio texto bíblico, claro, mas seguindo a linha de raciocínio, assim, do estudo O Cordeiro Abre, o livro selado do pastor Jefferson Ribeiro de Castro. Nossa missão aqui é tentar desvendar juntos o significado dessa visão, que é bem complexa, cheia de símbolos. Ok, então vamos lá. A cena começa no versículo 1. Já com tudo, uma figura imponente, sabe? Sentada num trono, bem no centro do céu. E essa figura tem na mão direita um livro. Mas olha, não é um livro qualquer. O texto diz que está escrito por dentro e por fora. Isso já dá uma ideia, né? De algo completo, talvez? Exatamente. Sugere uma plenitude de conteúdo. Talvez os decretos de Deus, o plano todo, sem faltar nada. E o mais curioso. Ele tá lacrado, com 7 selos. Tipo, totalmente inacessível, né? Pelo menos à primeira vista. Sim, essa imagem inicial já nos coloca nesse universo simbólico. O livro escrito dos dois lados pode ser isso mesmo, a totalidade do plano divino. A revelação completa. E os 7 selos? O número 7, ele aparece muito na Bíblia, né? Quase sempre como símbolo de perfeição, de algo completo. Então, aqui, os selos reforçam essa ideia. O conteúdo é sagrado, inviolável. Está guardado às 7 chaves, esperando a hora certa, a pessoa certa. E aí a tensão começa a aumentar. Versículo 2, aparece um anjo forte, uma figura de autoridade, né? E ele lança um desafio, uma pergunta que ecoa: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Uma pergunta crucial. Totalmente. E a resposta, ou melhor, a falta de resposta no versículo 3 é dura. Ninguém. Simplesmente ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém foi considerado digno nem de olhar para o livro. É impressionante isso, né? O que é fascinante aqui é essa ênfase na incapacidade total de qualquer ser criado. Não é só que ninguém se ofereceu, é que ninguém tinha a qualificação, o mérito, a autoridade para acessar aquilo. Cria um contraste enorme, né, entre o criador com o livro e toda a criação. Exato. Parece que a revelação do plano de Deus está num beco sem saída cósmico. Imagina a tensão ali na hora. O futuro está lacrado. E essa tensão não é só teórica. O narrador João sente na pele. O versículo 4 é bem pessoal, bem emotivo. Ele diz: "E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele." Um choro compulsivo, né? Sim, um desespero mesmo. Ele entende a gravidade. Se ninguém abre o livro, o plano de Deus não acontece. Fica tudo parado. Pois é, esse choro do João é muito importante. Representa essa angústia, talvez de toda a criação, diante da aparente impossibilidade da vontade de Deus se cumprir. O que está naquele livro é fundamental para o destino de tudo. E a ideia de que ele possa ficar selado para sempre é terrível. É o choro diante do mistério, né? Mas aí, como numa boa história, né? Quando a tensão tá no máximo, vem a virada. No versículo 5, um dos anciãos, aquelas figuras sábias lá perto do trono, chega para João e fala: "Não chores." Tem uma solução? Exato. E ele anuncia: "Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi." Títulos fortes, com peso histórico. Muito peso. E o motivo dele ser a solução é porque ele venceu. E essa vitória o qualificou. Ele pode abrir o livro e os selos. Aqui a coisa fica realmente interessante. Sim, com certeza. Esses títulos, eles são carregados de expectativa messiânica, lá do Antigo Testamento, leão da tribo de Judá. Isso leva a gente para Gênesis 49, a profecia sobre a força, a realeza de Judá, é poder, né? Poder real. Isso. E raiz de Davi, lembra Isaías 11, um descendente do rei Davi que restauraria tudo, traria justiça, imagens de um Messias rei poderoso. Certo, leão, raiz de Davi. Poder, realeza. Mas a conexão principal parece ser essa. Ele venceu. Por isso ele é digno. Que vitória é essa, nesse contexto celestial? Ele lutou contra quem ali para ganhar esse direito? Não parece uma guerra comum. Ótima pergunta. É crucial entender isso. A vitória aqui não é uma vitória militar, como a gente pensa, ou uma batalha de anjos naquele momento. Dentro da visão cristã do Apocalipse, essa vitória é o evento central da fé. A vida, a morte e, principalmente, a ressurreição de Jesus Cristo. Ah, entendi. Ele venceu o pecado, a morte, o mal, não com força bruta, mas pela obediência, pelo sacrifício. E aí Deus o exaltou. É uma vitória. Paradoxal, né? Conquistada na cruz que parecia derrota. É essa vitória que o qualifica. Só ele pode tocar naquele livro. A autoridade dele vem daí. Faz sentido. Então, a vitória não é força bruta. É algo... Sim, mais profundo. E aí, João olha esperando ver esse leão, essa figura de poder, mas a visão quebra tudo. Versículo 6 é, uau! E olhei, e eis que estava no meio do trono e roda um cordeiro. Um cordeiro. Não um leão, um cordeiro. E ainda como havendo sido morto, quer dizer, com as marcas do sacrifício visíveis. Que contraste. Então a descrição não para de surpreender. Esse cordeiro sacrificado tem 7 chifres. Chifres são poder na Bíblia, né? 7 chifres. Sim. Poder total. Plenitude de poder. E 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Isso sugere onisciência, conhecimento total. A presença do Espírito Santo em todo lugar. Exatamente. Um cordeiro que foi morto, mas ao mesmo tempo todo-poderoso e onisciente. Como juntar essas coisas? Esse é o ponto central, o paradoxo genial de Apocalipse 5. O leão, que foi prometido, ele se revela como um cordeiro que foi imolado. Poder, o leão, os 7 chifres, e sacrifício, o cordeiro, as marcas da morte, não são opostos aqui. Estão juntos nele. Se a gente conectar isso com a mensagem bíblica toda, a dignidade, a autoridade para reinar, para revelar os planos de Deus, não vem apesar do sacrifício, vem por causa dele. Ah. As marcas da morte não são fraqueza, são as credenciais da vitória dele, do direito dele de governar. E os 7 olhos, ligados ao Espírito, reforçam a divindade dele. A percepção global. É uma imagem que redefine o poder, sabe? O poder supremo é o poder do amor que se sacrifica e redime. Uma redefinição radical mesmo, muito forte. E com essa autoridade única que vem do sacrifício, o cordeiro age. O versículo 7 descreve de um jeito simples, mas poderoso. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Simples assim. Ele só vai lá e pega o livro, da mão da figura principal. Sem pedir licença, sem brigar. Exato. Esse ato é o ponto de virada. A autoridade para revelar e executar o plano que está no livro agora é formalmente entregue ao Cordeiro. Ele é o agente de Deus para a história. Acalma. A naturalidade com que ele pega o livro mostra que aquilo pertence a ele por direito. Direito conquistado no sacrifício. Entendi. E a reação no céu? Imediata. Avassaladora. Assim que o cordeiro pega o livro, o versículo 8 diz que os 4 seres viventes e os 24 anciãos caem com o rosto em terra, se prostram diante dele. Adoração total. Total. E eles têm harpas para louvar. E taças de ouro cheias de incenso. E o texto até explica o incenso, né? São as orações dos santos. Isso é muito significativo. A prostração é o reconhecimento máximo de soberania, de divindade. E essa ideia do incenso ser as orações dos santos é muito forte. Quer dizer que as orações do povo de Deus aqui na Terra, elas não se perdem. Elas sobem. Elas sobem. Chegam lá na presença de Deus, fazem parte daquela cena toda. Tem uma ponte entre o céu e a terra. Que legal isso. E aí, essa turma toda começa a cantar. Não é qualquer música. É um novo cântico. Dizem os versículos 9 e 10. E a letra desse cântico explica tudo. Eles dizem, Cordeiro, você é digno de pegar o livro e abrir os selos. Por quê? Porque foste morto. De novo o sacrifício. Sempre o sacrifício. E o resultado desse sacrifício? Com o seu sangue, ele comprou, resgatou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Uma redenção sem fronteiras. Universal. E não para por aí. O cântico diz que ele fez dessas pessoas resgatadas reis e sacerdotes para o nosso Deus. E ainda olha para o futuro. E eles reinarão sobre a terra. Que coisa, hein? Vamos parar um pouco nesse novo cântico. É novo porque celebra algo que não existia assim antes. A redenção feita pelo Cordeiro. Não é um louvor genérico. É específico para a obra dele. E essa universalidade é explícita, né? Toda tribo, língua, povo, nação. Quebra barreiras. Mostra o alcance global do sacrifício. E o propósito dessa redenção? Formar uma comunidade com status duplo. Sacerdotes, que significa acesso direto a Deus, reconciliação. Certo. E reis, que significa participar da autoridade, do governo divino. Essa ideia de reis e sacerdotes, o que isso quer dizer na prática? É só um título bonito lá no céu ou tem a ver com algo mais ativo? Talvez aqui ou no futuro? É uma ótima pergunta que o texto levanta. Ser reis e sacerdotes aponta para a restauração daquela vocação original da humanidade, sabe? Lá do Gênesis. Como sacerdotes, os redimidos têm acesso a Deus de novo. Podem ser canais da graça. Como reis, eles participam da autoridade de Cristo sobre a criação. Vão governar com justiça, sob a soberania dele. E a frase, e reinarão sobre a terra, sugere muito isso. Um papel ativo no plano final de Deus para a criação restaurada. Não é só passivo, lá no céu. É uma vocação ativa no reino de Deus. Começa agora e vai se completar. Entendi. Uma vocação ativa. E a cena de adoração, ela continua crescendo. Versículos 11 e 12, João ouve uma multidão de anjos. Impossível contar. Ele fala em milhões de milhões, milhares de milhares. Um coro gigantesco. Em volta do trono, dos seres, dos anciãos. Uma escala cósmica. Vato. E o que essa multidão canta bem alto, eles reforçam a dignidade do Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Sete atributos de novo. Sete de novo. A perfeição da sua dignidade. E tudo isso atribuído a ele, aquele que foi morto. Essa quantidade de anjos serve para mostrar a importância universal daquilo. Não é um evento local. Reverbera em todo o céu. E essa lista de sete atributos, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graças, abrange tudo que é esfera de valor, de soberania. O ponto teológico é, tudo isso pertence ao Cordeiro. Não apesar de ter sido morto, mas justamente porque foi morto e venceu pelo sacrifício. A exaltação dele é total. E quando a gente acha que não dá para aumentar mais a adoração, ela se expande de novo. O versículo 13 é de arrepiar. João ouve, toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há. É o universo inteiro. Toda a criação. Toda a criação, consciente, talvez até inconsciente, se unindo nesse louvor. E o mais incrível, o louvor é para duas figuras igualmente, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sem diferença na adoração. Exato. Os dois recebem ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. A mesma coisa para os dois. O que é fascinante aqui é essa convergência final. Primeiro, a universalidade. Absoluta. Nada fica de fora. A redenção do Cordeiro parece que alcança e reconcilia toda a ordem criada. E segundo, que é teologicamente muito denso, a adoração é igual para aquele no trono, Deus Pai, né, na leitura trinitária, e para o Cordeiro, Deus Filho. A mesma honra. A mesma honra. Glória, poder, para sempre. Isso é uma afirmação muito forte da divindade do Cordeiro, em unidade e igualdade com o Pai. A visão coloca a adoração do universo nessas duas figuras divinas, inseparáveis. Que Que imagem poderosa! E aí a cena termina, no versículo 14, de forma rápida, os quatro seres viventes dizem amém, confirmando tudo, e os 24 anciãos de novo se prostram e adoram ao que vive para todo sempre, fechando com esse ato de submissão total. É um fechamento perfeito para essa escalada de adoração. O amém dos seres viventes é como um selo cósmico. E a prostração final dos anciãos, representando o povo redimido, reforça a centralidade dessa adoração ao Deus eterno, que agora se revela no trono e no Cordeiro. O Cordeiro que morreu, mas vive e reina para sempre. Ele é digno de tudo isso e tem autoridade para cumprir os planos de Deus. A redenção pelo sangue dele é, sem dúvida, o coração dessa visão toda. Então, o que a gente tira disso tudo, tentando resumir os pontos principais dessa nossa conversa? Primeiro, o plano de Deus para a história, o livro selado, era um mistério total. Ninguém criado podia acessar. Um abismo. Intransponível. Segundo, o único capaz de cruzar esse abismo não é um herói tradicional. É o Cordeiro. E a dignidade dele vem, de forma surpreendente, do sacrifício de ter sido morto e ter vencido assim. O paradoxo central. Terceiro, essa dignidade está ligada diretamente à obra de redenção dele. Resgatar com seu sangue um povo de todos os cantos do mundo para serem reis e sacerdotes. É uma comunidade universal. E quarto, essa dignidade única e essa obra provocam uma onda de adoração. Começa ali perto do trono, vai para os anjos e termina com o universo inteiro louvando aquele no trono e o Cordeiro. Igualmente, para sempre. Uau! Foi intenso passar por esse capítulo, né? Mas quanta coisa revelada sobre Deus, sobre sacrifício, sobre o destino de tudo. Chegamos ao fim da nossa exploração de hoje. Sim. E só para deixar uma última provocação, sabe? Algo para a gente continuar pensando, olhando só para o texto que a gente viu. A visão deixa muito claro. O acesso aos planos futuros de Deus, ao que está no livro, só acontece através do Cordeiro, que tem as marcas do sacrifício. Verdade. Se a chave que abre o futuro é essa figura como havendo sido morto, qual a relação profunda que o texto está sugerindo entre o sofrimento que redime e o cumprimento do plano de Deus? Como essa imagem das cicatrizes, da imolação, continua tão central, tão visível, bem ali, no centro do poder e da glória celestial? De que forma isso desafia a gente a pensar sobre onde a gente encontra a verdadeira autoridade e revelação? Não só lá no céu, mas talvez aqui na nossa história. Fica aí a pergunta, para a gente refletir.